noite sem te ver. Entro no seu Insta só pra me matar. Ai, que inveja de você. Já conseguiu me superar. E eu aqui jogada no sofá, sem ter um colo pra deitar. É triste, mas é a realidade. Eu nem queria sentir saudade. E eu, com esse copo na mesa, te mandei mensagem. Eu nem tô ligando, se tá muito tarde. Manda a localização que eu vou até você. Também manda que tá do seu lado e se haha. Oh, oh, oh, oh. Que eu vou me arrepender. Oh, oh, oh, oh, oh. Amanhã eu sei. Dias e noites sem te ver. Entro no seu Insta só pra me matar. Ai, que inveja de você. Já conseguiu me superar. Eu aqui jogada no sofá, sem ter um colo pra deitar. É triste, mas é a realidade. Eu nem queria sentir saudade. E eu, com esse copo na mesa, te mandei mensagem. Eu nem tô ligando se tá muito tarde. Manda a localização que eu vou até você. Também manda quem tá do seu lado se haha.